nos montes santos está o fundamento. O Senhor ama as portas de Sião mais que as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Todas as minhas fontes estão em ti, ó Sião, lugar de paz e luz. Português e Worship, a 07 tons BPM.